Cidade FM tem a tua música. Cidade FM. Cidade FM. Só se quiseres. Alerta! Vale tudo na Black Friday da Vorta. Participe. Não. Não mudes. Vale a pena ouvir. Vale? Vale, claro que vale. Mas vale quanto? Até 1000 euros. Vai à loja Vorta do Colombo, dia 2 e 3 de novembro, das 15 às 19 horas. E ganha até 1000 euros em compras. Vorta, o nosso forte é o preço. Anora, o filme que ganhou o Palma de Ouro no Festival de Cannes, fez parte da seleção oficial do Festival Tribeca Lisboa e um dos mais fortes candidatos aos Oscars, chega agora ao cinema. Quando uma stripper se apaixona pelo filho de um oligarca russo, o conto de fadas acontece. Anora, um nome que não vai esquecer. Dia 31 de outubro, no cinema. Só podia ser com a Cidade FM. Próxima missão, partir em descoberta da melhor solução para ver até o infinito e mais além. É por isso que vou à Multióticas. Só na Multióticas encontro o cuidado que a sua visão merece. Óculos graduados com lentes monofocais desde 39 euros e com lentes progressivas desde 99 euros. Multióticas, olhe por mim sempre. Consulte condições. Eu confio sempre nos conselhos da Inês. Para cuidar de alguém especial, devemos levá-la à Multióticas. Porque só na Multióticas encontramos a atenção. E os cuidados necessários para proteger a nossa visão. Marque já a sua consulta gratuita e aproveite menos 30% em lentes na compra de óculos graduados. Promoção válida de 22 de agosto a 31 de dezembro. Consulte condições. Multióticas. Olha por mim sempre. Cidade FM.